Voilà. São canibal esfomeado, comendo rappers da vossa espécie. O legado continua e a história é para sempre. O vosso rap é leve, os meus soldados do crime são sempre os mesmos, mas a estratégia é diferente. O rosto dos MCs estão nas ruas à procura de bife para alimentar o monstro dentro de mim. Enterro rappers apenas com 60. Vocês são o time de sonhos, eu sou sonho de qualquer time. Quando se fala do bom rap aqui, eu sou a referência. O macho alfa nesta faixa liderar a alcateia. O rap faz de mim uma arma perfeita. Tô nocauteando MCs quando golpeio é morte certa. Cadáveres não têm voz, engordando com o bife desse rapper em pleno dia, no Ramadã e pop. O Vaticano investiga sobre os crimes canibais. Acharam dentro da minha gruta os vossos restos mortais. Fui condenado pelos meus assassinatos liricais. Corpos de rapper mutilados usados como rituais. Eia, guerra dos tronos domina este jogo. Carrego o machado nos ombros, montou um mas corpo. Construo o meu império com os ossos desse rapper que acaba morto no confronto. Tenho fogo nos olhos, eu sou um monstro. Irmandade não termina sem que eu diga, perceba. Canibalismo temporal, quebramos as regras. Forças desumanas nestas cadências rimáticas. Estou feito do fruto maduro das nossas práticas. Liricismo marcial subtraindo as tuas visões. Subnatural e intelectual para essas meras dimensões. Canibais, hip hop puro agasalhado na caverna. Conecta emblema, bem-vindos à vossa incumbência interna. Historização positiva, observa as polaridades. Impulsiona a força desta loucura, caixa dando mais positividade. Variedades de pensamentos encapsulados de uma fita. Magneto ouvidos sábios como a moita nos em mesquitas. Eu sou um canibal, carniceiro para essas pentas. Nós somos implacáveis, o legado mantém. Eu sou um canibal, carniceiro para essas pentas. Assassinamos MCs, faia no teu rei. Eu sou um canibal, carniceiro para essas pentas. Nós somos implacáveis, o legado mantém. Eu sou um canibal, carniceiro para essas pentas. Assassinamos MCs, faia no teu rei. Eu sou vivo, salvei o meu black da merda, mostrando a arte como o caminho certo a vida inteira. Quando a gruta canibal surge, eu já estava acordado com campanhas no meu black, tipo chefe do estado. Ra, esta guerra não termina nos palcos. Esta guerra não termina com cash. Esta guerra não termina com bitches. Esta cena é vitalícia como estudo da ciência. Lenda como Marley, mano mágica. Lenda como Martin Luther King e Obama. Vivendo do trabalho, as ruas dão os profs. Cirurreiras do caminho, pau pau pau. Kalashnikov, gruta canibal. O reino dos soberanos. Existem tantos mágica, mas só um é o vosso, mano. Eu sou o Dr. Fernandes, o canibal com dentina de prata. Nos seus ventrículos cerebrais faço porno passeadas. Encomendador de caixões para crânios avariados. Um cemitério imaginário para pensamentos abortados. E na hora da morte cênica não quero relutância. Aconselho-vos, é bom que hajam câmaras de vigilância. Último pontifício lírico, trago almas por sacrifício. Tenho técnicas de sugar sangue sem deixar vestígios. Para que tanto esforço? Se a batalha de feitiço, o negro, pios e tribos em defesa do canibalismo. O seu sonho, a sua vida empírica, até palatrina um desperdício. Isto é canibais em ser verme a todos os milênios. Limpando por baixo da terra, fulgo sulfato de hidrogênio. Empilhamento plutônico no ritmo fantasmagórico. Os corpos que dizimei, os conservei com ácido fosfórico. Recorvei a tabela periódica de todo o seu fundamento. Por não aceitar uma espermatozoide como um sagrado elemento. Eu sou um canibal, um carniceiro para essas pentas. Nós somos implacáveis, o legado mantém. Eu sou um canibal, um carniceiro para essas pentas. Assassinamos MCs, faia no teu rei. Eu sou um canibal, um carniceiro para essas pentas. Nós somos implacáveis, o legado mantém. Eu sou um canibal, um carniceiro para essas pentas. Assassinamos MCs, faia no teu rei.